Os traficantes da região nordeste de Foz do Iguaçu, de Três Lagoas, fizeram mais uma vítima fatal na noite desta quarta-feira. Esta frase foi proferida por um parente da vítima fatal, um homem executado a tiros, provavelmente de revólver, na rua Celso Fagundes, na Vila Miranda. Segundo o que foi repassado à Polícia Militar e pela Polícia Militar, ninguém viu a situação com clareza. Porém, está claro que pelo menos duas pessoas testemunharam quando homens efetuaram disparos de revólver e fugiram a pé em direção à Vila Miranda. O SIAT esteve no local, inclusive com o apoio do médico. Contudo, nada mais poderia ser feito pela vítima, que já se encontrava em óbito, ferida com 7 perfurações provocadas pelos tiros disparados a curta distância. Foram os bombeiros que pediram o apoio de policiais militares, que rapidamente isolaram a área para a preservação da cena do crime. Com a chegada da Polícia Científica à Delegacia de Homicídios IML, o corpo foi verificado e nada que pudesse identificar a vítima foi encontrado no local. Porém, o pai do homem chegou mais tarde e informou que ele se trata de Fábio Felipe da Silva, de 38 anos, viciado em crack há mais de 7 anos. Depois de uma varredura completa no local, a perícia deu por encerrada as buscas dos projéteis e cápsulas, assumindo a grande possibilidade de os bandidos terem usado um ou dois revólveres no crime. O corpo foi recolhido ao IML, onde passou por exames de necropsia, sepultado na tarde desta quinta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.